Sua notificação autorizada a chegada IPI, desça para 4 mil pés, o ajuste na 020. Televinte, piste 4 mil, 207. A gente tem a música vida, chame para prosseguir no afastamento e para o retorno. O agente é bom. É bom, obrigado. A Índia Delta Bravo, decolado 27, mantendo o pé no direito pelo litoral sul, assim que o local o farol está pronto, transfira com o controle em 120.80. Sente, vai decolar na curva à direita, após o farol está pronto, vai chamar o controle 128. Direito temos o helicóptero mantendo de 200 a 500 pés no setor de litoral norte de Salvador. Pista 28 molhada, sem chuva na vertical por enquanto, vento 240 graus, 8 nós, pouso autorizado, check plane. Baixou e travou, livre ponto, bom, 2065, pista 28, autorizado. Alinhar e manter. Alinhar e manter a 28, voo 2065. Frequência 1235, alterne 1235, decimal 1. 2835, obrigado. Libera a pista esquerda, ultrapasse o ponto de espera e mantém a posição antes da ataque da Índia. Imagina, ultrapasse o ponto de espera antes da Índia, vai manter a posição com ela, claro. Bom dia. Mike, Sargento Juliette na torre, frequência 118, decimal 95. Aqui é com Juliette, forte através da Enrimar, baixado travado. 294 da torre. Você. Que ultrapassou o ponto de espera, mantenha a posição da Taxi Índia e chame o solo agora, 121 desse manobre. Bateu, passou, passou, 295 aguarde para decolagem, temos um tráfego com aproximação visual para a pista 17, aproximando a direita do eixo de decolagem de pista 28, ok? Mantenha a posição, aguarde para decolagem. Aguardando. Você matou o guardião da rua? 01. É possível seguir aqui para a buraquinha em Vilas? Frente pelo litoral até a vertical de Vilas, evitando o eixo de aproximação do 28, ok? Prato. Juliette, checa o tempo de pouso, pista 17, o vento 250 graus, 10 nós, pista molhada, pouso autorizado, checa o tempo. Pausa o pouso, local de estacionamento? De 4207, desça para 2010, o ajuste é 020 autorizado. Final do procedimento ILS de Zulu, reta estabilizado. Mini 22000, está estabilizado no Zulu 4207. Acione identificação, autorizada a chegada do equipe 1, desça com o nível de voo 120. Equipe 1, 120, pé treinado. Permanece no direito. Afirma. Tá. Após a decolagem, manterá a reta decolagem até cruzar 2.500 pés, 2.500 pés, com vento 260 graus, 08 nós, pista 28, decolagem cruzada. Livre decolagem 28, vai manter a proa até 2.500, com 2.065. Juliette no solo 36, autorizado deck, taxa autorizada até o HLS, tá? Foxtrot, cruzado LA e manter a pista 28. Manda por 28. 5 atinge 190. Subir e manter o 360 com 2065. 18 com 1230. 050. 050, tá? 34. Somos 4-2, esquerda via taxa delta, mantém a posição antes da taxa delta, fechamos solo 1-2-1, decimal 9. Delta, antes da alta, fechamos solo 2-1-9, 230, após a decolagem, manterá a reta decolagem até cruzar 2500 pés, 2500 pés, vento 240 graus, 8 nós, decolagem autorizada. Enviado, mantém reta decolagem até 2500. 2 Salvador, Golo 648, bom dia, próximo ponto de terra 28. Golo 648, bom dia, Porto 37, companhia autorizada, alinhar e manter a pista 28. Senta, Porto 37, alinhar a pista 28, Golo 48. Chama o centro em Recife, frequência 128.35, ATR 125.19. Nós chamamos o centro em 2235, alternando 4, controle agora, frequência 120, decimal 80. 12080, o gol 1230. Controle Salvador, gol 1230, gol 1130. Voo 1230 vazio, capata na base, vou para a missa de voo 370, após 2000 pés, voo direto a Arão. 3000 pés, voo direto a Arão, voo 1230. Manter mais de 2 milhas e meia em frente, aí de formação pesada em frente. Gostaria de manter o após a decolagem, curva imediata, direita para 310. Vamos combinar com o controle aqui, só um instante. A aeronave decolou à frente, o mesmo perfil de subida. Porém, a aeronave ainda está mantendo proa. Assim que ela liberar a 310, provavelmente será autorizado. Só um instante, a coordenação, mantendo a proa. Tá, nós aguardamos aí livrar o tráfego, o voo no 648. Então, 3425, vou para o seu ajuda 362, deixa para 4006, o ajuste no 020. 362, 4000, tá? 348. 048, frontalizando após decolagem, curva à direita, tá ideal 310, decolagem autorizada, vento 280 graus, 89. Vista decolagem, pista 2648. Romeu Bravo Oscar, senhor me autorizado, chama para o táxi. Controle 134, edição. Prosseguir. Ficou um pouquinho alto, só podia deparar a gente um pouquinho para a direita. Perdeu o tempo, depois a gente volta aí, né, 3? Afirma, então 345, curva direita na proa 070. Limitado pela radial 110 Salvador. 070, limitado para 110 Salvador, a permanece 4000? 4010, afirma, então 34. Contigo as condições autorizadas direto ao ar. Sim, 01, 1648. Chama o centro Recife, frequência 126.85, alterne 125.45. 685545, muito obrigado, bom domingo. É. Chegou a Maceió ou Aracaju? Aguarde com a Maceió, agora no 648. Pois não. Então, 3485, com a sua condição, autoridade direta para a Rajuta 363. Sim, já tem condições na 3485. Zona 739, Xenatório, frequência 118.95. Repassivo, 1479. 3485, desça para 250010, o ajuste no 020, autorizada, finalizando a sua responsabilidade. 2500, 348, mantenha o ponto de estar. Bom dia, 1739, tem um campo à vista? Sim, irmão. Pista no zero, na vertical chuva leve, pista molhada, vento 260 graus, 12, uma dúzia de nós, pista 28, ponto autorizado, check bem. É com o vento 709? 260, 360 com uma dúzia, 12 nós. Após qual nível para Maceió? 330, restrito, voo no 648. Então, está entendido, autorizado Maceió e restrito 330, voo no 648. Afirma. Fernando 4-0, chega a faixa de traça, cruzada ali ar e manter pista 2-8. E mantém 2-8 mesmo, contato. 4-5, 1-6-4-8. Só 5-4, da esquerda, anda. Primeira esquerda, vamos sair por aí. A pista esquerda, ultrapasse o ponto de espera, mantenha a posição antes do táxi alto, chama o solo agora, 1-2-1 nesse manobre. Ultrapasse o ponto de espera, chama dois, chama solo 2-1-9, gol 7-3-9. Ah, Romeu, Romeu pra voz, táxi autorizado até o ponto de espera da batata. Forte para o cruzamento, como 7-3-5. Romeu 1-4-0, após a decolagem, mantém a reta, tem que usar 2.500 pés, após curva à direita, perfil Aron, vento 2, 60 graus, 1-0-9, decolagem autorizada. Vai iniciando Romeu 1-4-0, após montanha pro, até 2.500, Romeu 1-4-0. Esquerda via pista, papai, o meu da voz, táxi autorizado, é Porsche Lab, ponto, pista no 7. Dois, Salvador, tá 3, 4 e 5, vai passar por 3 da 4, vai passar pra lá. Gente, pista 3, 4, 8, 5, continua a aproximação, pista 2, 8. Pista molhada, chuvisco na vertical, vento 2, 8, 0 graus, 8 nós. Checo tempo, pouso autorizado. Vai estar travado, tá 3, 4, 8, 7. Sinema 1-4-0, decolado ao 5-6, controle 1-2-0, decimal 8-0, pois é. 2-0-8-0, meu controle, pô. O Papá Romeu, Romeu Bravo Oscar, vento 2, 50 graus, com 089. Pista no 7, decolagem autorizado. Solo 5-8, libera a esquerda na delta. Esquerda na delta, tá 3-4-5-8. 3-4-8-5. 3-4-8-5, esquerda delta, chama o solo agora, 1-2-1, décimo 9. 2-1-9. Paro meu bagulho, quadro 58, controle 1, 2, 0, décima 8, 0, 2, 0. 0, 8, 0, obrigado, boa seleção. Controle Salvador, Papa Romeu, Romeu pra Oscar. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, Papa do Radar, suba para nível de voo 200, via saída Arbo 1. Via Arbo 1, hotel 200, Romeu pra Oscar. Já tenho o meu acionamento autorizado, é forte para ataque. Você vai fazer o Romeu para Vasco? Saúde, me chama para ir para o destino, Romeu para Vasco. Imagino, né? 251, né? Presente. Autorizado direto ao destino, Romeu Bravosca. Passando o destino grato, Romeu Bravosca. Frequência 125 ATR 125 com 25 35. Autorizado até o ponto de espera da Taxi Romeu, é forte para ingresso, já tinha o hotel Romeu. Após o decolagem pista 35, para interceptar o perfil subida a mão, curvará à esquerda também, ok? na direita via pista até o a cabeceira 35, a partir do ponto. Azul 2758, acione identificação via chegada a TPP1, desça até o nível de voo 120. Via, TPP1 até o nível 120, azul 2758. Papá, Julieta do Romeu, contato radar, tudo assim, edição para nível de voo 1900, saída Momo. Autorizado, Julieta do Romeu.

comandante, o sinal é 6337, vem para o sinal do 361. Ok, na proa do 361, 6337, obrigado. Boa tarde, gol no 257, está cruzando o 275 para 170. Agora 250, está na identificação, autorizada a chegada TPP1, desça para nível de voo 130. TPP1, 130, acionou, o 250. Oi, boa tarde, é o 597 do Colombo, está na prova, passa meu teste. Azul 5197, contato radar, após 2500 pés, voo direto Lira, suba e mantenha nível de voo 100. Após 2500 pés, sobe na prova de Lira para 100. Bora 395, mantenha nível de voo 100 e voo direto Mótima. Mótima 100, bora 395. Desça para 2000 pés, o ajuste 1020, autorizada, final LS 1, reporta habilidade. 2000, 1020, vai reportar estabilizado no final do ILS Sul da 2000. Qual o tráfego para o voo 395, Felipe? Voo 1395, tráfego na sua posição de 2000. 30 milhas, rumo oeste, cruzando a nível de voo 230, em descida para 120, perdão, o eco 190. Ok, Marcelo 100, agora estou com a proa 220 para evitar uma formação mais 5 milhas, ok? 220, ciente, atualizado, gol 1395, suba até nível de voo 110. Sessão 110, 395. Beleza, azul 597. Sede copiada, azul 5197. Deixa eu fazer uma centena. Aprovando, pode levar o voo na seta. Sede, gola 395. Telemia 337, desça para 4000 pés, o ajuste 9020. 4000 pés, 9020, 6337. 1094 na sua escuta, mantendo provas decolagem. Voo 1094, contato radar, viu saída Momo, suba para nível de voo 370. Tá bom, 37, tá mantendo prova até 2500, ok? Autorizado, direto Momo da presente, voo 1094. Ativo, solicita manter a proa devido a formações da direita do eixo. Cliente, copiada, pode desvio direto Momo. Pode desvio direto Momo, 1094. Cruzando visual agora à esquerda aqui, o tráfego do Ibrahim. Voo 1395, sobe, suba até o nível de voo 120, informa o tráfego na sua posição de 2 horas, 15 milhas, rumo oeste, cruzando o nível de voo 180, em descida para 130. Ok, vai acertar até 120. Muito bom dia, até 3191, vamos para 228, pronto. 291, bom dia, autorizado, alinhagem decolar pista 28, vento 260 graus, 049. Alinha decolar 28, pé 3191. Mantenha 00, 5197. Azul 5197, mantenha nível de voo 1900. Mantenha nível de voo 1900, azul 5197. Azul 4060, desça até o nível de voo 1100. Go 1960. 1960, go 1960. 7, minha torre, frequência 118, decimal 95. Obrigado. 4000, isso é para 2000 pés, autorizado, sinal LS1, responsabilidade. 3010, responsabilidade 4000.